Portal do Arrocha. Essa é nossa, hein? Vem com Garcia. HM Produções. Toda vez que eu ligo pra você, você não quer me atender. E eu não sei nem o porquê que você tá fazendo isso comigo. Terminou com o seu ex e tá com medo de se entregar. Talvez o medo é de se apaixonar. Esquece isso, deixa o coração falar. E se eu te ligar, promete aí que você vai me atender. Eu juro que eu sou o cara pra você. Eu sei que não mereço esse castigo. Deixa eu te amar, oh, por favor, amor, me compreenda. Seu nome tá salvo na minha agenda como mulher da minha vida. Larga esse medo, bebê, e vem a maldacia, vem. Seu ex e tá com medo de se entregar. Talvez o medo é de se apaixonar. Esquece isso, deixa o coração falar. E se eu te ligar, promete aí que você vai me atender. Eu juro que eu sou o cara pra você. Eu sei que não mereço esse castigo. Deixa eu te amar, oh, por favor, amor, me compreenda. Seu nome tá salvo na minha agenda como mulher da minha vida. Deixa eu te amar, oh, por favor, amor, me compreenda. Seu nome tá salvo na minha agenda como mulher da minha vida. Deixa eu te amar, oh, por favor, amor, me compreenda. Teu nome tá salvo na minha agenda como mulher da minha vida.